Fala, meus marginais alados! Millennials de todo o meu Brasil! Diretamente da Baixada Santista pós-apocalíptica. Três juventudes caiçaras falando a verdade virtual das ruas. Três entidades caiçaras mandando a real das ruas virtuais. Fala, meu guerreiro do asfalto! Coração de vagabundo bate na sola do boot. Completamente louco, mas um louco consciente. Eu tomo banho de corote e água benta. Fala, meus eternos magnatas! Tamo aí na atividade pra mostrar o que só os loucos sabem. Eu vim pra buscar meu lugar ao sol e provar todos os meus vícios e virtudes. Vai começar o nosso primeiro podcast. Pirata e Santista, igual chinês no Porto de Santos. Bom, eu sou o Fojo, mano Fojo aí pros mais íntimos. Nascido e criado em Santos, mas atualmente aqui vivo exilado. Não posso contar meu paradeiro, mas posso comentar todas as notícias da internet aí com vocês. Eu sou o professor Gustota. O que é pós-modernidade, você pergunta? Eu tenho a resposta. Eu sou o senhor Labas, ainda aqui presente na terra de Charlie Brown City, mandando um beijo eterno para todos os marginais alados desse país. Hoje nós vamos falar de coisas bizarras, absurdas, cara. Arquivos que não querem que vocês saibam que existam, né? Que aquele elfo maravilhoso da Suécia, o Julian Assange, liberou pra nós. Eu entrei em contato aqui com o grupo de ufólogos aqui da Baixada, com o Olavão, várias figuras aí muito proeminentes, né, cara, no mundo das teorias de conspiração. E tá tudo confirmado, é tudo verdade, e acho que a gente devia debater um pouco sobre, né? A verdade chegou à luz, né? Jogaram uma luz sobre o que faltava, vamos dizer assim, esses arquivos mais do que esperados pra levar a humanidade a finalmente resolver todos os seus problemas, né? Mano, a verdade não está mais lá fora, né? É tudo que eu consigo pensar. A verdade está na internet. A gente está aqui para ajudar todo mundo a desbravar a verdade. Para muito além da mamadeira de piroca. Para onde a gente vai? A gente já vai direto para as notícias do dia? Claro, chupacu de Goianinha para começar. Nossa, a lista. Mano, maravilhoso. Bora pro chupacu. Existe uma cidade de 23 mil habitantes chamada Goianinha, onde uma estranha criatura de aspecto humanoide, né, e uma cabeça muito pequena, protuberante, porém muito safada, tem agido assim com as pobres pessoas, os locais, né, os nativos passantes na cidade. De repente estão andando no mato e tem uma parte da sua anatomia atacada pelo chupacu, né? Eu acho que fica fácil adivinhar qual é aí, hein? Não, então, é que na verdade uma das partes aqui do arquivo que eu consegui decifrar com toda a minha habilidade hacker é que o chupacu seria um híbrido entre ser humano, extraterrestre e ator pornô gay. Maravilhoso. Ele entra nas casas pelos telhados e ataca vítimas que dormem sem roupa. Então, o que eu vi aqui, aí já vou apelar já para os meus conhecimentos de ufologia adquiridos lá na região litoral sul de São Paulo, Peruíbe. Nossa, sensacional, cara. Eu posso só fazer um parênteses? Por favor. Eu queria fazer uma homenagem ao já falecido Wallace Albino, que é um cara que sempre estava naquele programa da Thelma, de entrevista. Sabe a Thelma do PT, que sim, tinha um programa de entrevista e tudo? Eu não cheguei a acompanhar. Sem censura. Sem censura. Sim. Sem censura caiçara. Aí o Wallace Albino, ele era o comentário. Ele era um ufólogo extremamente ativo, né? Grande colaborador da revista UFO. E o assessor direto para assuntos malucos que aconteceu na Baixada Santista. E infelizmente eu procurei ele no Google, né? E infelizmente ele faleceu poucos anos atrás, né? De câncer, né? Então eu deixo essa homenagem, essa figura tão marcante. Grande perda aí, Santos e região metropolitana. Exatamente, eu ainda quero acreditar que ele simplesmente voltou pro seu lar original, viu? Ainda mais morando na região de Peruíbe, ele deve ter feito contato com a população intraterrena que vive lá na reserva do Juá. E deve estar lá com seu chapéuzinho de papel alumínio muito bem assessorado pelo mundo invertido. Sim, cara, lá em Ágata, né? Que ele está. Eu, infelizmente, não acompanhei esse programa da Thelma. A última vez que eu tive contato com a nossa excelentíssima ex-prefeita foi discotecando no Torto Bar. Que maravilha. Uma noite em que DJs inusitados eram chamados para discotecar. Thelma de Souza mandou belíssimas canções. Mas voltando para o Chupacu de Goianinha, começa a confusão já com Goianinha, né? Goianinha, para mim, foi difícil de entender que não ficava ali em Goiás, né? E quando eu vi o vídeo no YouTube, cara, muitas coisas me chamaram a atenção, porque é um belíssimo compilado de casos de conspiração na internet com cultura brasileira, né? Que o chupacu de Goianinha me lembra muito o caso do chupacabra, mas ao mesmo tempo ele me lembra uma criatura que já me atormentava na infância, que é o papacu rasteiro. Vocês lembram do papacu rasteiro? Graças a Deus, não. Cara, eu infelizmente perdi esse episódio do X-Files Santista. Infelizmente o papacu rasteiro me atormentou durante muito tempo. Você consegue falar isso sem rir? Fala de novo o nome dessa criatura, por favor. Infelizmente, o papacu rasteiro me atormentou durante toda a infância. Esse abapuru erótico aí. E vendo a etimologia da palavra, eu acredito que o papacu rasteiro, ele teve origem aí no pacu, né? Aquele peixe de rio que é pequenininho e deve ser perigoso aí também. Quando você entra na mar. Aquele que entra no pinto, né? Então, eu não sei se é esse daí eu acho que é outro, mas existe o pacu, né? O papacu rasteiro, eu acredito que ele já saiu da água, já evoluiu um pouco e ataca os banhistas ali que não estão muito precavidos, né? E pra mim, a lenda do chupacu de Goianinha começa aí, no papacu rasteiro. E aí, quando você abre os vídeos no YouTube, cara, é incrível aquela imagem do papacu no telhado, do papacu não, desculpa, hein, do chupacu de Goianinha no telhado, mas quase... Papacu era aquele faroeste também, não tinha? Exatamente, pistoleiro chamado papacu. Aquela porra chanchada. Ricardo pode falar mais aí em seguida do pistoleiro chamado papacu, mas é outra belíssima referência da cultura brasileira. Sim. Eu acho que ele tá sendo... Ele com certeza, todos esses todos estão sendo citados. É que esse arquivo que a gente tem, esse PDF aqui, né? Que vazou na Wikileaks, ele tem mais de 700 gigas, né? Caralho! Então, imagina só, é um PDF, assim, é um PDF que tem muita gente sendo citada, cara. Tem até personagem do Naruto aqui. Não duvido. Tem que ter um HD então... maior que o do Mr. Catra, né, pra conseguir absorver toda essa informação. Deixa eu só fechar aqui o papacu e as conspirações de internet. Aparece um corpo estendido assim nas pedras e já em estado de decomposição. E eu lembro muito bem que isso no começo da internet me perturbou, porque falavam que era uma criatura que nunca foi vista nas praias de Nova York. Você via que conseguia ver aquela porra daquele corpo em decomposição já avançada. E depois de um tempo fui descobrir que era o famoso hoax, né? E que não passava de nada além de um bicho preguiça já em estado de decomposição. E o último ponto... Isso. Que achado, eu lembro disso. A preguicinha depilada. Exatamente. E o último ponto que me chama muito a atenção no vídeo do Chupacu de Goianinha é que é usado aquele trailer dos Sinais. Vocês lembram do filme do Bruce Willis? no auge de sua carreira, aquele filme de ET, e falam que tem o avistamento de um ser extraterrestre no Brasil, né? Essa é uma das primeiras cenas que aparece. Isso, essa é uma das primeiras cenas do trailer. Exatamente, e se passa no Brasil, né? É, então eu acho magnífico esse vídeo do Chupacu de Goianinha, porque ele soma três casos aí que são muito brasileiros e chegaram nesse ser mitológico aí que hoje a gente tem aí no, na internet. E nosso Júlio Assange trouxe mais uma vez para discussão, né? Novos detalhes do Chupacu. Sim. Eu tenho assim, alguns pontos, né, que eu espero do desenvolvimento dessa história, né? Que são que para poder confrontar com o ET de Varginha. Nossa. Que é o nosso caso mais cult da ufologia brasileira, que é, espero uma reportagem assustadora do Ratinho. Exato. Que assusta crianças de 12 anos de idade. Vai ter inclusive atores, né, encenando com uma encenação, claro, maravilhosa. Reconstituição estilo linha direta. Nossa, exatamente, em alto nível. Uma, vamos dizer assim, com atores de alto nível, né? Sim, o cara que fez o Tchutchucão lá, o Fly, vai ser o Chupacu, cara. Já escalei mentalmente aqui. E eu espero que tenha. O corpo do Chupacu tenha sido levado para a Unicamp, né? Como foi o ET de Varginha, para estudos no subterrâneo da Unicamp, que ninguém sabia que existia. Nossa, a primeira coisa que eu lembrei quando eu pisei nos terrenos da Unicamp, primeiro é que o bandejão custava R$3 na época, eu achava isso magnífico, poder fazer uma refeição por R$3, e a segunda é que o ET de Varginha estava lá em algum lugar, sabe? Eu estava próximo do ET de Varginha. Só um pequeno parênteses gamer aqui para vocês, jovens antenados dentro da cultura pop. Cara, em 1997 saiu um jogo de tiro em primeira pessoa feito inteiramente no Brasil, onde você era o final boss, né? O chefão final era o ET de Varginha. Porra, eu não soube desse jogo. É maravilhoso. Inclusive tem uma fase que se passa no CT do Corinthians, cara. Nossa! Não deve ser uma fase fácil. Saudosa fazendinha. Exatamente, cara. Eu vou até depois achar aqui a capa e vou passar pra vocês aí, que é maravilhoso. Sim, a gente vai disponibilizar isso quando soltar o podcast. A verdade está lá fora. Vamos para o segundo arquivo da nossa lista. André Marques morreu e foi substituído, ponto PDF. Cara, por onde começar, né? Esse arquivo aqui também, que é muito forte, que a gente também não estava esperando, né? Não, não mesmo, cara. Mocotó Leaks, pesado. Não sei lidar. Essa é uma revelação muito chocante para mim. Inclusive, eu tenho medo de passar por esse processo. Primeiro porque tô numa dieta aí já faz alguns meses, já perdi uns 20 quilos. E tô fora da minha saudosa Ilha Santos, né? Tenho certeza que se eu voltar um pouquinho mais magro, que vão falar que eu morri e fui substituído também. Fora a minha semelhança física aqui com o André Marques. Ricardo, diga. Como é que era aquela musiquinha do video show do André Marques? Cara, eu vou ter que mandar uma palhinha ao vivo aqui. Por favor, claro. Puxa a viola. Cara, eu só consigo lembrar do refrão, que faz um tempo que eu não consigo. É tudo que importa. Exatamente. É o que nós queremos ouvir. Eu vou fazer com a voz do Michael Jackson, hein? Claro. Os Falecido André Marques, hoje substituído por um sósia sem graça. Um sósia sem graça. A pessoa, quando emagrece, perde a graça, né? Perde o brilho no olhar. Você vê que todo o auge do André Marques original tava naquele vídeo dele discotecando, né? Sim, e é o último registro que nós temos dele. Verdadeiro. Lá em Jurerê, né? Aquela ilha que reúne os mais ricos do Brasil. Um lugar absolutamente suspeito e Illuminati, não é verdade? É, eu nunca estive em Jurerê, mas tenho informações privilegiadas aqui de que algum dos membros desse podcast já pulou vários carnavais em Jurerê. sim, cara. Eu procurei a festa do André Marx, uma segunda ou terceira edição, mas quando eu estive lá em Jurerê, mas infelizmente o clone não quis continuar o legado do André Marx original. Então a gente não teve mais festas daquelas incríveis, com todos os globais e gente loira e depilada dançando. É triste isso. O pessoal assiste o clone, a novela, e não entende que o clone tem que ser educado da mesma forma que o original, senão ele vai ter uma personalidade própria, né? Exatamente. Isso decepciona muito a gente, que gosta, que é fã daquele André Marx gordinho, simpático, zoeiro. Bom vivan, bomba, né? Bonachão. Bom vivan, bonachão, um dandy. Exatamente. Falta alegria nas pernas do André Marques magro. Essa que é a verdade. É, uma coisa que eu tava lembrando, vendo esse caso do André Marques morrer e foi substituído, é que isso é muito comum na cultura pop, né? É, eu não entendo muito de Beatles, mas pelo que eu me lembro, isso começou com Elvis e depois com Beatles, né? Elvis morreu e foi substituído. Quer dizer, Elvis morreu e ninguém sabe o paradeiro, mas acreditam que ele tá vivo. E depois. Elvis tá vivo. É, e depois um dos Beatles faleceu e foi substituído. Foi Paul McCartney? Quem foi? E aí, isso mesmo. O próprio Paul. E todo ano isso se repete de forma magnífica na indústria fonográfica, na cultura pop. Um outro caso que eu acho maravilhoso é da Avril Lavigne, né? Que morreu após gravar o seu primeiro álbum. E voltou aí já casada com o nosso querido vocalista do Nickelback. Exato. Confere essa informação? É, então, inclusive aquela história do meet and greet, né? As fotos da quando a Avril Lavigne foi conhecer seus fãs. Diz que o motivo pelo qual ela não abraçou o pessoal foi justamente o pessoal não perceber que era um homem usando uma máscara. Que ela, na verdade, é um holograma, né? É, exatamente, que ela é um holograma ou, às vezes, um homem, dependendo do que for um homem usando uma máscara. É, eu só queria falar mais uma coisinha que tem a ver com a manipulação monarca, é isso? Vocês lembram dessa teoria da conspiração? Da borboleta? Acho que é manipulação monarca, se não me engano. Não, elucídios. Essa, então, eu tô procurando na lista aqui, mas ainda não apareceu. É, não, ela não tá na lista, mas ela tá linkada com esse tipo de conspiração onde a pessoa original morre e é substituída para que a indústria continue tendo ganhos com seu legado, né? É basicamente algo do tipo, a criança ela é educada a vida inteira, desde que nasceu, para ser um grande sucesso da cultura pop, da Disney. Então, o último caso que eu lembro que veio à tona aí a manipulação monarca da Taylor Swift, que, se não me engano, há um ou dois anos atrás lançou um novo álbum e ela faz um clipe onde ela acaba matando a Taylor Swift antiga e aparece a nova Taylor Swift, sabe? E dizem que isso aconteceu com todos os personagens da Disney que viraram ícones pop, tipo Miley Cyrus, Britney Spears, enfim. Eu acho que o André Marx foi mais uma vítima aí da manipulação monarca. Faz todo sentido, né, cara? Porque você vê, essas cantoras foram apresentadoras antes, né? Ou atuaram, né? Foram atrizes. E o André Marx foi ator e apresentador. Exatamente. Então ele se encaixa perfeitamente nessa teoria aí. É, tem algo a ver com controle mental, com programa MK Ultra, Stranger Things. Todas essas coisas aí. É o nosso caso brasileiro de controle mental monárquico. verdade está lá fora. Rinhas de galo, a verdade. Eu que já estive no Cefet, no curso técnico, eu presenciei cara a cara esse fenômeno de rinhas proibidas de galo simbólico. Era desconhecido, né, pelas pessoas normais, até alguns cursos recentes, né, no Facebook, o molecado de Senai fazendo uns galos aqui no Marinho. A inspiração seria o frango robô. Uma pitadinha assim de... talvez Digimon. Seria os alunos de mecatrônica? Sim, os alunos de mecatrônica, de robótica, secretamente estão no meio dessa tradição brasileira da vida com a tecnologia do Japão. É, então, falar em Japão, isso não é Pokémon Go, isso é bem obrigado. Essa é a... é a beleza do Brasil. Eu ia chegar nesse ponto, que eu estou desenvolvendo um aplicativo de captar os galos que me interessam. Você entra aqui com a sua caminhada, seu pé, e você usa esse aplicativo para captar os galos que o robô precisa para a cidade. Estou com vontade, até o galo parece que lá. Eu vi que não é bonito, é terrível. Importante, porém maravilhoso. É toda a sugerir e caixão de horror. É toda a doçura e horror de caixão. É o Megabot da cultura brasileira. Eu não sei se eu posso me aprofundar no aplicativo, mas eu já participei de 30 mil galos durante o tempo. Abriu uma vida. Cada guerreiro que acabou eventualmente falecendo aí alguma luta pode ter uma sobrevida, né? Voltando como um ciborgue. Calma, ciborgue. Próxima coisa de cada vez. Mas eu tenho duas dúvidas, né? Uma, hoje assim, como é que dá uma coisa? Eu tenho que ir a essa pessoa. Eu tenho que pegar a vontade. Ah, não tinha como. Eu tava muito fechado. Eu não vi já deixei essa recomendação pra galera. Exatamente, pra lá. Personalidade que adora a Rede Galo. Eu não vou falar mais de Rede Galo pra não me comprometer demais, tá, gente? Exato, exatamente. Vamos pro próximo ponto. A verdade está lá fora. A gente juntar esse o clone do Gugu traço 2000 com o Gugu no Carandiru MP4 e do, os dois envolvem o Gugu. A gente não sabe se é o Liquid Gugu, né, ou se é o Solid Gugu, se é o Gugu, é o Gugu verdadeiro clone ou o Gugu, aliás, o Gugu verdadeiro, o Gugu clone que foi no Carandiru, ameaça, que foi no último dia do Carandiru. Ou será que o Gugu foi morto no Carandiru e foi substituído pelo clone 2000? Só Drauzio Varela pode responder essa pergunta. Exatamente, cara. Eu acho que assim, o Gugu ele se colocou em umas situações bem perigosas na década de 90. E assim, não só os programas, né, como a banheira do Gugu e coisas assim, que ele mesmo não se recusava a participar porque sabia que poderia acabar falecendo ali. Ou cair a peruca dele. Ou cair a peruca, o que seria bem pior, né? Mas e também essa parte investigativa dele, né? De campo, né? O Gugu, o táxi do Gugu, né? Onde ele se colocou. Onde ele colocou cara, se viu cara a cara com pessoas armadas. Altíssima periculosidade. Exatamente, cada carona era uma. As pessoas não sabiam que era o Gugu no táxi, era impossível dizer, dado a perfeição do disfarce, podia morrer de fato. E era muito comum um táxi sem o banco do passageiro, né? Isso aí, qualquer um que entrasse no táxi do Gugu seria incapaz de perceber que era o táxi do Gugu. Não conseguiria, né? Não conseguiria diferenciar o táxi do Gugu de um táxi real, né? Mesmo faltando. Mesmo faltando um banco ali, né? Sim, aquela câmera de 3 metros na frente ali do retrovisor também não indicava que era um táxi suspeito. Vocês acreditam que essa história do clone do Gugu aconteceu por qual motivo? Vocês acham que era por causa daquele programa, aquele quadro do Domingo Legal, onde começava um reloginho na tela e a cara do Gugu ia se transformando na cara de outra pessoa famosa? Ao som de Oba Oba Oba Ei. Isso. Era tipo. Era maravilhoso, porque todo mundo parecia andrógino, né, cara? Eu nunca conseguia saber se era homem, se era mulher, já ficava muito nervoso logo de cara. O Gugu era um metamorfo, então, talvez. Um clone metamorfo. Pode ser. Pode ser, cara. Pode ser. Eu acho que além dele ter sido clonado antes mesmo, ele já tinha uma característica alienígena, né? De poder ter vários rostos, né? O Gugu é a nossa mística, né? Exatamente. Ele pode ser qualquer pessoa. Exatamente. Ele pintado de azul, então, deve ficar incrível. A verdade está lá fora. Eu tô vendo aqui um vídeo que ouvi dizer que era só lenda, né? Que nunca existiu, assim, na boca pequena, né? No mundo do jornalismo, o pessoal comentava muito dele, que é o cassino no Sabadaço completo. Em 7 de outubro de 2006. Diz que é um vídeo tão incrível, assim, tão agitado, que mata as pessoas de taquicardia se vier até o fim. Como se fosse a versão do chamado. Sim, por isso que a gente só vê trechos do Cassinão. Você já viu alguma apresentação completa do Cassinão na sua vida? Pense nisso. Pensando bem, nunca. São só flashes, né? Vai, Cassinão, internacional. Exatamente. Frases prontas, mas eu não lembro da apresentação por completo. Não, porque nunca passou, né? Nunca passou por completo. Temos aí o efeito Mandela. Exatamente. Quem viu ao vivo se lembra de ter visto completo, mas assim, isso nunca aconteceu, né? O efeito Mandela, só para um pequeno parênteses, era no caso do Nelson Mandela ter sido considerado morto, né, na África, e sendo que ele estava preso, né? E tinham pessoas que juravam que tinham visto o enterro dele, né? Tinham visto fotos do enterro, né, e coisas assim, e ele estava vivo. Então o efeito Mandela acontece em filmes e coisas assim, né? É, quarta-feira aí vai sair a primeira entrevista do Lula preso. Vai sair a primeira entrevista do Lula preso e a gente vai poder saber se ele tá vivo ou morto. E como é que vai ser o efeito Mandela após a entrevista do Lula. Vamos ver se ele não vai entrar nessa lista aqui, né, cara? Se essa lista vai ser atualizada, né? Só um pequeno parênteses, o melhor do Cassino no Sabadaço é que ele entra, né, na verdade o Gilberto Barros anuncia o Cassino, falando, é uma celebridade internacional, apresentação internacional, diretamente da Europa para o Brasil, e o Cassino entra falando em português. Oi, gente, tudo bem? Isso é maravilhoso, assim, né? Tipo, como os tempos eram mais simples, né? Como ninguém nem editou essa parte, né? Sim. Assim, não, cara. Eu acredito, inclusive, que essa plateia que presenciou o Cassinão do início ao fim também está no laboratório subterrâneo da Unicamp, também sendo estudada por psicólogos sociais aí, porque para tentar entender o estado de letargia que eles estão numa rave até hoje, cara. Eles têm que tocar, eles precisam tocar Summer Electro Hits assim todos os anos, 95, 96, 2000, ininterruptamente, cara, até essas pessoas, tipo, começam sair, a ter... Pra elas poderem sair do transe, né? Sim. Mas é que a verdade é que elas nunca saíram, né? Então elas estão confinadas, né? Pois é, cara. É uma arma perigosíssima, inclusive, esse vídeo. Se cair nas mãos erradas aí. Talvez do clone do mal aí, do André Marx. A verdade está lá fora. Tem coisas aqui que são extra sigilosas, né, cara? Você vê que o próprio arquivo tem senha, né? Então, isso não pode. Aí, o arquivo tem senha e a gente não conseguiu craquear, infelizmente. Mas eu posso dizer que, assim, dentro da... Uma das minhas favoritas aqui, né, que me deixaram, assim, noites sem dormir, né, varei noites pensando sobre isso, é o Eric Johnson reptiliano.pdf. Nossa, esse é um caso, caramba, sério. Pesadíssimo. Um caso sério. Não, você olha para Eric Johnson e você vê um reptiliano. Eu acho que... Exatamente. Não tem mais o que discutir. Você olha aquela... Desde o formato do cabelo dele, assim, na testa, até aquele maxilar, sim, quadrado, uhum, corpo esguio, você... Eu tenho certeza que se eu olhar mais de 30 segundos pra cara de Eric Johnson, ele vai fendar os olhos pra mim e me provoca reptiliano. Isso explica também um dos grandes mistérios, né? De por que o Eric Johnson tá todo dia na praia jogando futebol. Exato! Os hábitos. Pra esquentar exato, o sangue dele. Sangue frio de reptiliano dele. Cara, o eterno, isso explica o eterno verão de Eric Johnson. Tá mais do que provado. Ele está todos os dias na praia tomando banho de sol, cara. I rest my case. This case is solved, cara. Isso é incrível, cara. A gente tinha todos os indicativos, né? E a gente precisou do WikiLeaks pra mostrar pra gente a verdade, né? Isso daí não precisa nem do detetive virtual do Fantástico, isso daí tá na cara. Quem olha para o Johnson vê ele fendando os olhos na hora. Eu quero essa verdade, agora que ela tá à luz, né, tá à luz de tudo aqui. Eu quero um documentário, cara, e eu quero uma biografia, né, tipo um Por Toda a Minha Vida, mostrando a origem dele, cara. sabe? Tipo, pô, vai ser o primeiro por toda a minha vida sci-fi que a gente vai ter na Globo, cara. É, e o Eric Johnson. O Eric Johnson termina que nem o a fera do Split subindo as paredes, né? Escalando o Corcovado. É, num vídeo incrível feito por drones. Momento de glória, né? Ele visitou uma cidade do Rio de Janeiro subindo no Cristo Redentor, né? A verdade está lá fora. Tem alguns aqui que eu acho que a gente pode passar um pouco mais rápido, que é o Vastes Episódios Banidos. Eu não sei se vocês já viram, mas o Vastes é um canal de YouTube que pega episódios de Chaves e faz um proibidão, assim, estilo proibidão, dançando funk, metralhando Dona Florinda. Meu Deus, não. São ótimas edições. Então eu não consigo nem alcançar o que seria um episódio banido de Vastes, assim. Deve ser algo bem, bem underground. Ele é um anagrama maluco de Chaves, Vastes. Exatamente. É o Chaves disléxico, né? Vastes. Tem um maluco aqui que é um tal de doutor. Deixa eu achar ele aqui. Doutor Telasco Avara Maçonaria.pdf. Eu não faço. Esse camarada. Não, esse camarada que tem nome de magia do Harry Potter, sabe? Eu fui procurar ele no Google. Eu acho que ele é um empresário japonês, mas ele tem uma foto dele vestido de Goku. Lá, ele é um cara do Rio Grande do Norte. Eu não entendi nada, assim. Mas ele parece uma figura muito intrigante. Não, joga no Google pra vocês verem. Me lembra muito o caso do John McPhee ameaça expor a identidade secreta do criador do Bitcoin. É, mas, na verdade, toda a magia desse link tá aí no Dr. Telasco Avara, né? Mano, é maravilhoso. Fazia tempo que eu não escutava uma cacofonia tão bem feita. Claro que tem aí o Thomas Turbando, né? Sempre presente aí no Twitter e nos principais canais de esporte. Mas o Telasco Avara é de uma genialidade. O nome dele completo, o nome dele seria Eurico Diniz Telasco Avara. E teve uma ótima campanha quando ele se lançou como um possível governador aqui de um estado, onde ele colocou contra a corrupção Avara neles. Telasco Avara. Cara, Telasco Avara. Parabéns aí, freestylers, políticos freestylers de todo o Brasil, com nomes horríveis, estão representados nessa lista. Demais, cara. Por falar em cadeia, político e traficante, Roberto Marinho, traficante.pdf. Cara, agora esse é um momento sério, cara. Esse é um momento dark, porque isso aqui, cara, a gente tá mexendo com a verdadeira casta, né, da comunicação do Brasil aqui, certo? Será que de sua ilha é protegida por um esquema fortíssimo de segurança, Dr. Roberto Marinho controla todo o tráfico no Brasil? Ele vivo ainda. Ao contrário de que todos imaginavam, ele vivo. Ah, deve ter parte de frango robô nele também. Vocês já repararam uma coisa muito curiosa, que o maior traficante do Brasil, Fernandinho Beiramar, não parece um codinome para Roberto Marinho? Olha só, hein? Dá na Fernandinho grama. Beiramar, Robertinho Marinho. Você já viu os dois juntos? Jamais. Meu Deus. Pois é, pense nisso. Fortes indícios. Como que diz o nosso último candidato a presidente? Sinais, fortes sinais. Isso são sinais, exatamente. Cara, é até perigoso a gente continuar nesse assunto e a NET acabar derrubando aqui, né, todo mundo. Tá aqui no Brasil, nosso lado brasileiro aqui do podcast acaba caindo. por tá entrando na verdade verdadeira, né, do Brasil. Diga não à censura. É... Exatamente. Ai, cai na hora, né? Todo mundo sonando. Meu Deus, cara. Passei por problemas técnicos aqui, mas acho que minha internet voltou. Devo estar grampeado. É... Uma coisa que eu achei muito curiosa nessa lista aqui de documentos vazados é a Grande Família, todas as temporadas completo. E isso veio junto com uma versão da música de abertura da Grande Família, que infelizmente eu não vou cantar. Quem quiser procurar aí... É... Ricardo, já ouviu? Sim, sim. Ah, eu vou mandar na edição pra galera ter uma ideia do que a gente tá falando aí. Eu vou mandar só a primeira estrofe, né? Pra galera sentir exato. o que é o resto aí. Que é o proibidão da Grande Família. Chupa a cabeça da minha pica, vem me dar uma mamada, vem me pagar um babão. A verdade está lá fora. Proibidão da Grande Família, lançado junto com o documento A Grande Família, todas as temporadas completo, pra mim é batata, né? Não tem muito o que discutir. Eu acho que tá tudo muito bem sincronizado. Exatamente. Eu acho que, assim, só aproveitando, cara, hoje a gente gravando num dia muito especial, né, cara? Um domingo de Páscoa. É importante a gente falar uma verdade bíblica aqui, hein, cara? Que tá aqui nessa lista, hein? Isso aqui, vou até dar uma pausa pra gente dar uma... Um momento bomba, né? Bombástico. Então a gente vem agora aqui com um documento que teve origem no né, dos escritos do Mar Morto, né? Que é a verdade que Henri Cristo é Jesus, 100% confirmado, .pdf. Eu fiquei até confuso, eu pensei que fosse o anticristo surgirá na Bahia, mas vai demorar. Então, exatamente, a gente pode inclusive fazer essa... A gente pode fazer esse link, né, cara? Porque são dois arquivos aí meio bem parecidos, né? É, são antagônicos, mas são muito parecidos. E também nada melhor, nada mais saudável do que conversar no domingo de Páscoa, né, cara? Não, por favor. Não, quem vai parir o anticristo na Bahia? Vai demorar. Mas quem é que vai parir o anticristo na Bahia? Fica aí, cara, essa reflexão pra vocês. Eu achava que era o Toninho do Diabo, cara. Eu achava que ele era o anticristo. Mas então ele é falso. É assim... É, porque... Exatamente, né? Ele ainda surgirá, né? O anticristo surgirá. O Toninho do Diabo, infelizmente, ele acabou chegando um pouco mais cedo, né? É, vocês talvez viram... Talvez seja um arauto. Vocês com certeza já viram que Toninho do Diabo foi derrotado por Henri Cristo na sinuca. E... Isso me lembra que um dos nossos links, que é... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Torneio Sinuca, Baianinho de Mauá. Isso, Torneio de Sinuca, Baianinho de Mauá contra... Gargamel, contra o Gargamel. Eu me dei ao trabalho. Eu me dei ao trabalho de abrir esse link. De assistir os 15 minutos desse vídeo. Cara, Baianinho de Mauá, eu realmente recomendo. É um Rui Chapéu de Várzea. É um cara que ainda não foi descoberto pela sinuca mainstream. Exatamente. Mas Baianinho de Mauá é uma coisa assim, fora de série. É um cara que Netflix vai fazer um documentário em 2030. O Baianinho de Mauá já começa a partida derrubando as bolas do Gargamel. Gargamel, quando você abre o vídeo, a primeira coisa que você repara é que o Gargamel, de fato, é o Gargamel dos Smurfs. É um senhorzinho narigudo, calvo. Perfeito. E é perfeitamente o Gargamel dos Smurfs. É uma representação fidedigna. Se você digitar no Google aqui, vai aparecer 4 feitos na sinuca que só o Baianinho de Mauá conseguiu refazer até hoje. Então, o cara não é fraco. Ele realmente desconstrói esse jogo chamado sinuca. Então, e agora, exatamente, É, nessa, voltando a esse último embate do Henri Cristo contra o Toninho do Diabo, agora, será que o Balinho de Mauá estaria pronto para enfrentar o Filho do Homem? Acho que é o confronto final, né? Mais importante do que o próximo lançamento aí dos Vingadores, que já tá resolvido, né? Que é o Homem-Formiga estourando o Thanos do Anos. Homem-Formiga, é o final. Esse final perdido do filme, Homem-Formiga no cu do Thanos, ponta VI. Será que foram esses 4 minutos que vazaram aí em árabe? O Homem-Formiga entrando... É um spoiler que ninguém quer dar. Eu não sei, eu acho que essa não vai ser a batalha final. Acho que a batalha final vai ser o... Caralho, esqueci o nome dele. Baianinha de Mauá contra Henri Cristo. Caralho, foda. Depois do Homem-Formiga ser derrotado pelo Gargamel. Foda. Foda. Vai ser um embate épico. Desculpa se a gente foi longe demais, hein, pessoal. É, o fato, só pra encerrar, né, o fato de que o Henri Cristo é Jesus, isso aí todo mundo já desconfiava, né? Agora, o 100% confirmado era tudo que a gente precisava, né? É um cara, nunca duvidei, ele é um cara muito mais progressista que qualquer líder religioso do Brasil, anda de moto, de skate, de patinete elétrico, antes disso ser modinha, e faz versões sacras. De rock britânico, metal britânico dos anos 70. Ele tem Judas Priest. Pop, né? Sim, tem Judas Priest, Iron Maiden, Lady Gaga também, pra Rihanna, atingir todos os públicos. Rihanna. A versão da Rihanna é muito boa. Como não amar esse Messias? Muito melhor do que qualquer coisa que a gente está tendo hoje. É, e o Messias que dá fortes sinais de ser um adepto aí da poligamia, né? Do amor livre. A mente muito a frente do nosso tempo, dessa sociedade atrasada. As apóstolas dele lá, né, cara? Todas lindíssimas. É o nosso Osho de Santa Catarina. Ou ele é de Curitiba? Ele é de algum lugar do sul, né? Eu acho que ele é do Paraná. Aqueles assim, eu acho que ele é do Paraná. tudo indica que ele é do Paraná. Tudo indica então, a Rússia brasileira. A Rússia, sim. O Paraná, a Rússia brasileira. A verdade está lá fora. É o nosso Osho curitibano. Bom, a gente tem mais dois temas polêmicos. Ou três temas polêmicos. Foram guardados pro último bloco. Foram guardados pro último bloco. Pela periculosidade. E a gente, inclusive, esperou nossos advogados entrarem aqui pra fazer a segurança de todos nós, né? Bom, um deles que me chama muita atenção é o top 10 casos rebaixados mais fodas do Brasil. Lembrando sempre que carro rebaixado não é crime. Apoia aí a petição a favor da lei Paul Walker e toda essa maravilhosa cultura aí de Velozes e Furiosos, que tem enriquecido tanto essa cultura dos carros rebaixados. Hoje em dia você abre um vídeo de carro rebaixado na internet e você só consegue ver carros rebaixados de Minas. Você não vê mais carro rebaixado top mesmo de caras. São as minas tomando conta agora desse movimento dos carros rebaixados. Já diria o sábio, quem ama rebaixa, né? Então, assim, cara, o carro rebaixado, ele é a solução pro estilo de vida moderno, né, cara? Pra felicidade do jovem, cara. O jovem no Brasil é rebaixar seu carro. Não tem outra saída, né, cara, pra combater a depressão do que rebaixar seu carro, colar num evento, curtir uma aparelhagem. E eletrodomésticos tunados, né? É tudo que a gente quer. Sim, cara. O jovem no Brasil não rebaixa a sério. E eu fico aqui pensando como essa lei brasileira ela é opressora, né? Que junta a proibição da rinha de galo robô com o carro rebaixado. Aí o que o jovem vai fazer? Vai roubar, vai matar, lógico que vai fazer isso. Vai votar em político maluco. Por quê? Porque ele não tem carro rebaixado e galinha robô louca lutando. O que, que ele faz? Mata. Fica aí o desabafo, hein? Fica aí o desabafo, hein? É o desabafo, cara, desabafo. Jovem desabafo. Do Brasil, não luta, luta robô, luta de galo robô a sério também. A verdade está lá fora. Então vamos pra conclusão, né, cara? O final épico aqui. Cara, barulho de chuva, luta, explosão, briga de faca, hein, cara? Todo mundo respira fundo. É, vocês Exatamente. Querem retomar alguma coisa aí? Tem alguma coisa que ficou pra trás? Algum parênteses? Alguma coisa que tá coçando aí no fundo da mente pra ser discutido ainda? Cara, eu estive me preparando até esse momento. Não, não tem tá. volta agora. Exato, cara. Então, beleza. Não tem nada. É, eu sou aquela pessoa que coloca o equipamento pra atravessar o riacho de tirolesa, mas chega na hora H e quer pular pra trás, sabe? Quer desistir. Então, por isso que eu acho melhor perguntar antes. Não, cara, essa tirolesa vai até o fim agora, velho. Se prepara. Vamos fazer essa tirolesa de skate, então. Primeiro, qual que é o nome do arquivo, né, cara? Esse arquivo incrível e bombástico. Música inédita do Chorão 2009.docx. Cara, ela não foi nem gravada. É a letra. É, eu não sei nem abrir um docx. É só a letra. É a letra. Claramente, veja bem. Psicografada por ninguém menos que Theo Becker. Tá tudo Exato, explicado, cara. Tá tudo explicado. Theo Becker, assim, pequeno parênteses, né? O Theo Becker que apareceu na mídia. Na mídia sensitiva, né, do país, dizendo que ele tem mantido conexões telepáticas com o Chorão, correto? Corretíssimo. Então ninguém... Sense Becker, cara. Exatamente, cara. Tipo assim, a nova... próxima temporada aí do Sense8, né, cara, com o Theo Becker liderando a equipe. E, assim, o que dizer, né? Pessoa mais qualificada que o Theo Becker não tem, né? Pra entrar em contato telepático com o nosso mestre. No dia que Chorão completaria 49 anos, Theo Becker assumiu... comentou no programa do Danilo Gentili que fez contato com o nosso querido Alexandre Magno, o Chorão. E é assim que essa letra veio pro nosso plano astral, né? Uhum. Psicografada a pulso, né, cara? Aquele pulso violento da fazenda. Usou de toda aquela violência inacreditável que o Theo Becker tem e traçou com força e energia toda a nossa letra. Que você sabe qual que é, Fojo? Conta pra nós. Olha, eu tenho informações privilegiadas aqui. As palavras do Theo Becker foram as seguintes: eu acho que ele fez telepatia comigo. Não posso afirmar, mas os pensamentos vieram na minha cabeça de madrugada. E, após essa declaração, saindo do palco do Danilo Gentili, conversando comigo, Theo Becker afirmou que o nome da música escrita por Chorão em 2009 é Skate Way to Heaven. Perfeito, perfeito. Então, 100% verídico. Chega, arrepia tudo aqui. Exato. Exato, cara. É muito difícil, né? A gente querer, tipo, pegar a letra, mas acho que a gente pode tentar dissertar as estrofes, não é verdade? Exatamente. Fale aí os versos dessa bela canção pra gente, Gustavo. Cara, eu preciso pensar um pouco. Eu tenho que buscar dentro de mim o caiçarismo, a coisa. Mas eu acho que teria que começar com Tupá to Play. E não Tupá to Play, Tupá to Play. Que é pé, yeah. Porque tem o tchap, tchap, tchap, yeah. Pra fechar, entendeu? Uma batida de 3 pontos ali pra atingir o tonal, né? Yeah. E aí começa com algumas gírias, né? Que fazem referência a algumas letras do Charlie Brown em inglês. É, ou num dialeto choronês, que a gente não sabe dizer, tipo, bacon chorozon, por exemplo. Legalizon, yeah. Rasgação, garçom. Pagou pra ver tchau, ladrão, né? Esse exatamente. É português mesmo, mas... The wanna give me girl, the wanna give me um anel. Exato, cara. Não era só assim, o mais complexo, né? Não é simplesmente psicografar, né, a mensagem como o Theo Becker fez, mas também tinha que entender o choronês, né, cara? Que era essa parte mais difícil. O dialeto exatamente. Do chorão era único. O dialeto do chorão era único, cara. Ele nas entrevistas ao programa do Jô e tudo mais, ele disse que era gíria de skatista, porém, nenhum skatista da época conseguia falar aquilo. Então, assim, que... a gente só pode deduzir que, na verdade, era um dialeto dele mesmo. Era uma conexão muito xamânica do chorão com o pé. Uma coisa que, assim, ele andava, né, cara? Enquanto ele andava com o skate, uma coisa no DNA dele ia remetendo a povos neolíticos, né? Que tinham essa linguagem entre eles, assim. E o chorão trouxe isso no DNA dele. E a energia que gerava a fricção do skate com o boné dele... dava essa faísca no DNA dele que liberava essa linguagem, entendeu? É, não tem nada a ver com ele ouvindo Fugazi e não entendendo muito bem a letra. Não exato. Tem nada a ver com isso. É, de forma alguma. É, era algo que simplesmente acontecia de forma natural pra ele. Uhum. Eu acho que ia ter muitas também, além das vinhetas, né, também tem muitas frases de pontuação, né, de afirmação, de quem é do céu não é do gueto. Quem é do gueto é do céu. Mas só pode entrar quem tá descalço. Coisa assim também vai ter, assim. O marginal então... pode estar descalço, mas o marginal é alado. Coisa assim também tem que estar nessa letra, não é verdade? Não, é, exatamente não. Porque aqui, ó, a gente pode... Ó, algumas letras, algumas frases que foram achadas aqui, em, que foram decifradas, né, de tudo que foi dito, que o arquivo tem mais de 52 páginas, né? Era uma música assim... É. Era o Bohemian Rhapsody do Chorão. Exatamente. Então, assim, ele teve. O Theo Becker ficou 2 dias, mais ou menos, psicografando pra conseguir entender. Mas assim. Teve que trocar de mão, né? Esse é irmão desse, aí passava a caneta pra outra mão. É, o problema é que tava dando interferência. Tava dando interferência, porque enquanto o Chorão tentava psicografar, o Champignon tava fazendo beatbox no fundo, né? Exatamente, cara. Sim, então... e tem umas partes entrecortadas de. Nessa parte você tem que colocar uma guitarra estilo Tom Morello. Mas o Tom Morello não morreu. E aí fica muito difícil não colocar, brigar por direito autoral depois, né, cara? Como é que você processa um cara que tá lá no paraíso? Exatamente. Tem algo engraçado sobre o Tom Morello, que ele recentemente tocou a abertura de Game of Thrones no show isso. que ele fez. E maravilhoso. De forma curiosa, eu tive acesso também a um arquivo incrível. É, sobre o primeiro episódio de Game of Thrones, que no final, quando Jon Snow vai lá e se descobre Cavaleiro de Dragão, quando ele sai voando, quando ele levanta voo com o dragão da Daenerys, começa a tocar Te Levar Daqui, do Charlie Brown, né? Vou te levar, yeah, te levar. Essa parte foi editada. Infelizmente não saiu no Game of Thrones, mas vocês podem ver que tá tudo ligado mais uma vez. Tom Morello, Charlie Brown, Game of Thrones. E Theo Becker. Foi uma briga de direitos autorais, né? Que eles não liberaram. Incrível. Porque o Chorão também, junto com o Anticristo da Bahia também, tá voltando o Chorão, né? Não sei se podia dizer isso, disse já. É, aconteceu. Cara. Você acabou de deixar uma informação crucial aí que a letra acabou dizendo, né, cara? Que é. Eu vou voltar, né? É, ali no canal 4, ali já tá sendo preparado uma half pipe, onde vai ter uma manjedoura na half pipe, né? E é ali que vai ser depositado o chorinho, né, cara? Vai ser o maior drop, cara, lá de cima do Éden, né, cara? Até o canal 4, velho. Vai ser o maior drop de skate da história. A maior a mega rampa, né? São as imagens recentes que a NASA liberou aí do buraco negro, que nada mais é do que um half pipe. Você olha para aquilo, você só vê um half pipe no horizonte. E tocando a música de Tony Hawk Pro Skater 3, né? Uhum. Exatamente. com o Chorão ali, tipo, carviando, né, indo de um lado pro outro. Chorão, né, dentro batendo o do... olho, batendo o olho na porta do céu. algumas frases que eu tô tirando aqui do arquivo, ó. Skate way to heaven, legalize, God give you some sugar. Quem é de lá sabe demais, imaginar lá do fortalece. Half pipe na nuvem. Quem sabe o tranco. Quem sabe o tranco. Quem sabe o tranco de subir pro céu. Cara, sabe o que isso me remete? Me remete a Sarah Shiva, quando ela tweetou a língua dos anjos, sabe? A xabalabalabalei. Essa é a língua dos anjos que são marginais alados. Desce a tampa. Tá passando a metralhadora, Sarah Shiva. E... maravilhoso. E campeão numa batalha de beatbox, né? Puta meu merda, Deus. Cara. Pois é, eu ainda estou em estado letárgico depois de tanta loucura, tantos Wikileaks, tantos vazamentos. Eu acabei de me mudar aqui e tava para um apartamento, eu sei como vazamento é uma coisa difícil de lidar, assim, uma coisa cara. Eu realmente preciso de um tempo para me recuperar. Acho que para semana que vem a gente já pode voltar com um tema novo. Eu já tô saindo fora, queria agradecer muito quem ouviu, teve paciência de ouvir toda essa loucura que a gente falou aí, e deixar nosso meu abraço, e semana que vem tem mais, não deixe de acompanhar a gente. Bom, para todo mundo que chegou tão longe quanto a gente chegou longe nesses assuntos, fica aí o meu boa noite, meu muito obrigado, meu até logo, espero voltar aí para contribuir com essa doideira que é a internet, para contribuir com vocês aí na semana que vem, que provavelmente vai ter material novo, hein? Fiquem atentos. Em breve aí, em toda a Deep Web e web regular, você vai encontrar nosso podcast aí disponível. Um grande beijo. Bom, meus caros, com enorme prazer aí, depois desse drop gigantesco que a gente deu nessa Half Pipe eterna, eu quero agradecer a todos também que se divertiram, deram gostosas gargalhadas, e com certeza semana que vem voltamos. Então fiquem espertos, porque to be continued.